sensação dos paredões aí. Estela sim, ou sensação? Eu disse vai, vai achando que não vai doer. E vai ser moleza esquecer. Se prepara que tu vai sofrer. Quando a balada acabar, quando teu porre passar, quando a ressaca de saudade implorar por mim, só não esquece que eu te avisei que ia ser assim. Vai, pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Vai, fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom, fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Fazendo dom, dom, dom, dom, dom, dom. Isso é Zé Felipe e Marcinho Sensação. É mais uma pra cabeça. Prepare-se para uma nova experiência de condução. Novo Peugeot 208. Design irresistível, maior conforto e prazer em dirigir. Peugeot iCockpit 3D, Peugeot Drive Assist, teto panorâmico e muito mais. Versões com câmbio automático a partir de R$ 80.990. Pronta entrega. Novo SUV Peugeot 2008. Mais aventureiro e esportivo. Peugeot iCockpit, teto panorâmico, câmbio automático de 6 marchas, motor turbo THP Flex. Versões a partir de R$ 94.990. Pronta entrega. Agende o seu Emotion Drive e Riviera Peugeot. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Dia das Crianças é no Hotel Fazenda Portal da Amazônia. São 3 dias de muita festa e alegria para a garotada. Nos dias 10, 11 e 12 de outubro, muitas atrações infantis e musical. E dia 12, direto do The Voice Kids, o Super Show com Natiele Rocha. Venha curtir com seus filhos esta inesquecível comemoração ao Dia das Crianças. Faça já sua reserva, caravana ou mesa. Informações 3221-5807. Olha, tem que respeitar o povo desse meu país nordeste. Pense numa galera que tá ligada em tudo. Curte piseiro, brega funk e forró apaixonado. É fera nos game e maratona série. Os caba desenrolado. A gente é diferenciado porque é conectado com a internet 100% fibra mais turbinada do estado. Então cuide e dá teus pulos. Assine Mob, a internet que turbina a vida da gente. Ligue 0800 020 9000. Quem gosta de economizar, aproveita a semana do genérico da Drogaria Globo. De 19 a 30 de setembro, leve 3, pague 2 medicamentos genéricos. Traga receita, é promoção para ninguém botar defeito. Só esta semana, leve 3, pague 2 medicamentos genéricos. Avisa que tá barato, tá quase de graça. Semana do genérico da Drogaria Globo, não dá pra perder. Drogaria Globo, cuidar acima de tudo. Olá, aqui é Herbert Henrique e estou com você no Cidade Verde Esporte, na Rádio Cidade Verde e com grandes nomes do jornalismo esportivo, como Dídimo de Castro. Sim, eu estou no Cidade Verde Esporte como radialista apaixonado pelo que faz e como torcedor nato de todas as modalidades. O Dídimo nos ensina muito. E como bom aprendiz e amante do esporte, eu, o Wellington Costa, tenho o prazer de estar com essa turma para fazer um programa informativo e divertido. Cidade Verde Esporte. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Rádio Cidade Verde. O Piauí em alto e bom som. Show da Tarde. Oferecimento Fiat Mobi, seu novo jeito de se mover pela cidade. Passe em uma concessionária Gelta e descubra. Hora Telecom, sua conexão com o agora. Show da Tarde. Show da Tarde de volta nesta segundona, dia 20 de setembro de 2021. Agora são 5h04, hein? Eu sou Demi Júnior. Tô contigo até 5h30. Daqui a pouquinho, Francis Souza tá na área pra comandar o Parada Musical. Até lá você pode participar ainda pelo nosso WhatsApp 86999961053. Você pede sua música, manda o seu alô, interage e responde o nosso tema de hoje. Pra você, qual o pior tipo de visita? Responde aí, dá tempo ainda. Faça como a nossa querida Ana Luísa, lá de Pedro II, que tá dizendo o seguinte: oi, boa tarde, Demi Júnior, tudo bem com você? Tudo bem, minha querida, e com você? Então, Demi, eu queria ouvir a música Lágrima por Lágrima, do Gustavo Lima com o... é o Denis DJ, né, se eu não me engano. Ela tá dizendo aqui o seguinte: Demi, sobre o tema, eu odeio todos os tipos de visita, sério mesmo. Mas a pior é aqueles que vêm só pra fofocar da vida alheia. Parece que não tem nada pra fazer da vida. Eu tiro pelo povo daqui onde eu moro, hein? Ainda quando sai, duvido se não fale da minha vida também. É desse jeito, viu, Ana Luísa? Mas é isso, né? Tchau, tenha uma ótima tarde. Um abraço, minha querida. Obrigado pela sua participação. Vamos tocar agora Gustavo Lima, Lágrima por Lágrima. Agora tá fácil falar que me ama, depois de testar meia dúzia de cama. Chorei, bateu saudade, mas eu nunca te liguei. Talvez vai superar, mas vai passar o que eu passei. Você vai chorar até seu coração secar. Você vai chorar e lágrima por lágrimas. Você vai chorar até seu coração secar. Você vai chorar e lágrima por lágrimas. Depois de testar meia dúzia de cama. Chorei, bateu saudade, mas eu nunca te liguei. Talvez vai superar, mas vai passar o que eu passei. Cê vai chorar até seu coração secar. Você vai chorar até seu coração secar. Você vai chorar e lágrima por lágrima. E lágrima por lágrima. Gustavo Lima, Denis DJ é o nome dele. Cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Essa tristeza embora. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora.

uma história aí no meio sertanejo de que a dupla Vitor e Léo pode estar voltando aí a... vão se juntar novamente. Tem esse boato aí, né? E lá pra 2023... não sei. Tem essa... rolou essa história aí, né? Onde há fumaça, né? Há fogo. Então aguardemos. Quem sabe aí pode ser uma volta histórica, né, cara? Porque Vitor e Léo foi uma das primeiras duplas, assim, sertanejas que... desse sertanejo universitário, né? E realmente naquela época, né, no início dos anos 2000, foi uma febre, cara. O Vitor e Léo era... lançava uma música, era estourada. Essa fada aqui... teve aquela Borboletas, que aquela música ali foi um sucesso, assim... Marcou, meu marcou, amigo. Marcou, né, cara? Estrondoso, né? Isso aí é... sem dúvida nenhuma, acho que as músicas do Vitor e Léo, na verdade, elas marcaram geração. É, né? Verdade. Marcaram toda uma faixa etária, né? Vidas e tal, porque as músicas eram sensacionais, uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra. Diga-se de passagem. E sempre com essa pegada bem romântica, né? Bem de romance. Então, você acha que se juntasse a Minha Coragem com a sua, dá pra gente encher assim, pelo menos um carro de mão. Rapaz, eu tô aqui tentando entender o que foi que aconteceu essa segunda-feira que aqui. Que preguiça é essa, macho? Eu cheguei aqui e pensei que o Demi tava passando era mal aqui, encostado na cadeira. Rapaz, você tá bem, cara, tudo bem? Ele. Cara, coragem. Coragem tá faltando. Foi ali, tomou um café, nunca voltou. Esperando o Fran chegar pra trazer coragem pra mim, ele foi me deixar com mais preguiça com a coragem que ele veio. Rapaz, demais. Pouca coragem. Mas vamos lá. Vamos lá, vai o seguinte, Fran. Hoje estamos falando de visita chata. Ave Maria. Sabe, aquela que quando vem, você odeia. Você só suporta assim por educação mesmo? Tem aquelas visitas que não manda nem sentar e ela senta porque não tem vergonha. Exatamente, né? Pronto, foi essa e daí. E às vezes você, tipo, você sabe que estão batendo na porta, sabe quem é, e você finge que não tá em casa, né? Finge que tá dormindo. Oh. Pra poder não ir lá atender a porta, né? Acontece demais. Tem a visita fofoqueira, que é aquela que vai pra sua casa só falar da vida alheia. Não, ela vai da sua casa pra falar da vida alheia, olhar tudo que você tá fazendo, que você tem pra falar da sua vida pros outros. Quando sai de lá, vai falar da sua vida pros outros. Exatamente. Essa daí é horrível. Tem a folgada, né? Que entra na sua casa, não tira o chinelo, com o chinelo sujo de terra, bota os pés no sofá, entra em buraca, né? Como a gente chama, né? Peço aí, meu irmão, me dá água. É, em buraca. Aí, buraca, onde você pensa. Abre a geladeira. Não, ela tá lá na geladeira. Mexe nas panelas. É horrível. Isso aí. Tem a faminta que vai e chega na hora da refeição do almoço. Só vai na hora. Rapaz, tu tá falando da. Não, ficar calado aqui. Como se fosse coincidência, né? Chega assim, opa, cheguei na hora boa, hein? Mas tu tá falando é de umas visitas que gosta de aparecer lá em casa, é, mano? Será? Tá falando de tudo, bora ver as próximas fazer aí. Vamos lá, tem a visita pedinte, que só vai pra pedir. Tem também, tem. Conheço uns aí. Abraço, viu, pra vocês. Tá um negócio. Tem aquela que parece que não vai embora nunca. Rapaz, tu aí, é minha boa. Amiga, aí tem palestra, viu? Não, deixa eu acrescentar bem nesse aqui, que parece que não vai embora nunca. É aquele que chega, não tem assunto, tem nada pra falar, fica sentado e fica olhando pra sua cara. Pois é, né? É, pois é. É, e fica falando da vida dele todinho. Você, oh meu Deus do céu, eu tenho que fazer umas coisas aqui. E tipo, meus ouvintes falaram, tem aquele que chega quando você tá saindo. Conheço. E ela sabe, a pessoa sabe que ela você sente. Tá saindo, mas ela não... Aí você fica com a chave do carro, chave de casa, né, rapaz, batendo assim. Tem um compromisso assim, ali, né, rapaz? Rapaz, e a hora tá passando ligeiro, não sei quem tá me esperando. Tá mandando mensagem aqui, ó. Já tão dizendo pra eu ir. E aí a pessoa fica, pois é, rapaz, e aí como é que tá a tua vida? Desse jeito. É horrível, né, cara? Pensa que tem mais? Aqui chega em horas impróprias, né? Quando você tá dormindo, quando você tá fazendo alguma coisa. Ei, Demi, já aconteceu contigo que tu tá naquele melhor sono. Rapaz, aquele melhor sono, a pessoa chega. Aí sua mãe vai lá, seu pai, alguém, né? Ligado, você vai lá na porta, que era não só com o Valdemir, Júnior. É, só é com ele mesmo. Só é com ele mesmo. Não, mas aí, posso então... não, é com ele. É com chame ele. Ele tá dormindo, não, mas chame ele. Vai, chame ele. Aí tu tá dormindo, a pessoa chega lá. Ele, rapaz, eu vim aqui, rapaz, só pra te dizer que vai dar certo, viu? Exatamente. Depois eu venho pra nós ver aí. Rapaz, diz que não dá vontade. De... é porque aqui não contigo. Pode falar, ouvir, mas dá vontade de. Entendeu? Tomar suco de caju. É. Não, tomar suco de caju. É. Não é não? Aconteceu contigo isso aí, mano? Ah, rapaz. Rapaz, tá e, doido. E, cara, eu sou o tipo de pessoa que eu não vou lá chamar a mamãe, não vou acordar ela e nem o papai, mas eles vão me acordar. É a vida. É demais, né? Rapaz, esse cidadão... é o que a gente ganha de respeitando o sono dos outros. Esse cidadão, ele já acorda coisado. Eu já acordo, não sabe? Vocês me veem aqui de bom humor, mas não quero me ver assim quando eu acordo, rapaz, não, porque... O Demi, ó, fala isso que a gente viaja junto aí, né? As convivências da vida. Rapaz, sabe quando ele acorda? Tu fica pensando, pá, morreu alguém, aconteceu alguma coisa. Eu acordo assim com um cara de poucos amigos, sabe? Sem poucas conversas. É, não, conversa. Não, é só o máximo aí que você pergunta pra ele. Poucas conversas. É, o que eu só pedi duas perguntas pra ele. Ei, bicho, nós vamos que hora? E a outra pergunta, ei, bicho, tu tá bem? Beleza, pô, vamos. Daqui a pouco nós vamos aí. É, desde já acabou. E aí aos poucos é que a gente vai. Aí vai voltando entrando normal. No clima do dia. Eu fiquei foi com medo. Rapaz, eu fiz alguma coisa pra esse homem, velho. Zanga. Deus me defenda. É assim mesmo. É isso mesmo, faz parte, né? Faz parte. Vamos mandar aqui os aloses. Vamos lá, aloses. Raquel Santos em Campo Maior, rapaz. Raquel, você, Raquel, quanto tempo? Tem amiga do dia? Tem. Então vamos, Raquel Santos e amiga do dia. Olá, boa tarde. Voltei, é que ela tava faz tempo que não participava, né? Opa. Será que daria pra você colocar pra mim qualquer música do Vitor Fernandes e oferecer pra minha amiga Mara? Ô, Mara. Com muito certeza, bem, claro. O Demi vai tocar sem dúvida nenhuma. Vou encerrar com o Vitor Fernandes aí, hoje aí, pra você e pra Mara. Você é chave de ouro aqui, né? Muito bem. Então, muito bem. E em relação à enquete, pra mim o pior tipo de visita é aquela que chega na sua casa querendo dar opinião em tudo. Que se sente à vontade, mesmo como se estivesse em casa. Eu também não gosto de visita que chega querendo olhar os quartos. Conheço várias, gente sem noção, viu? Tem esse ainda. É. Lá em casa bota pra correr, só tem meu cachorro. Pai. Ah, pai, o cachorro quebrou a corrente, rapaz. Você sair, você me pega. Gostou da dica? É verdade, essa dica é boa. Lá em casa, infelizmente, não tem cachorro. Tem só um gato lá que tem mais preguiça do que eu e tu junto aqui, quando não, nós estamos aí... na segunda-feira. Eu percebi, viu? É a vida. Acontece. As meninas lá de Pedro II, a Toninha, a Larissa, a Laila, a Rayane, também a Thaís. Elas estão pedindo a música da Brisa Star, Prometi, Francis. Você vai tocar, já tocou ou eu vou tocar? Não, você vai tocar porque eu só tenho mais uma e aí já está aqui ocupada, né, o espaço. Muito bem, pois não seja por isso. Aquela nova da Brisa Star, né? It's my life. Aí canta, menino. Isso aí é um cantor nato. Aí canta que espanta, né? Tu é doido, um show teu. Não fica ninguém. Boa tarde, manda um alô aí pra galera do Dirceu, a música Priscila Senna e Zé Vaqueiro, Alvejante. Já toquei, viu, Francis? Essa daqui. Quem pediu foi a Caroline, lá do Dirceu. Muito um bem, Caroline. Um cheiro pra você, obrigado pela companhia. Caroline. Ele e as músicas dele, minha gente. É, deixa eu ver aqui quem tá mais por aqui. Boa tarde, meu amigo, eu pedi uma música, Aline. Toquei, Aline, sua música foi do Zé Vaqueiro, né, que você pediu. Muito bem. Aline está falando comigo lá da onde? Cadê? Lá de onde ela tá. Da onde ela tá mesmo? Do Dirceu 2, rapaz. Aí, rapaz, tô falando que é lá de onde ela tá? Muito bem, é de lá mesmo. Ah. Manda aí um salve pra Lilian, Cleia, Ângela Maria, eu não sei se é Michael Douglas ou é Michael Douglas. Antônio Cléo, bairro... É, o Antônio Cléo, né? No bairro Pirajá, rua Pernambuco, próximo ao campo do Bariri. Rapaz, deu olha aqui aí. O endereço todo aqui, tá tudo detalhado, hein? Tá ouvindo aqui a música do Amado Batista com a Kel Smith. Tem essa música? Deve ter, né? Não sei se tem aqui no nosso sistema, né? Mas enfim, um abraço pra esse povo todo aí no Pirajá, hein? Abraço pra todo mundo. Ligadinhos aí com a Cidade Verde. Ei, Franz, cara. Diga. Rapaz, vambora, bicho. Rapaz, vá, tira um cochilo hoje. Rapaz, hoje eu não vou dizer nem pra você ficar, não, que eu tô vendo que você tá pensando num cochilozinho. Ah, não diga não que... É, vamos logo, bota logo pra mim, bora logo, não tem, né? Vai, tchau. É, eu vou logo, partiu. E tá chegando minha última, é isso aí, valeu. Brincadeira, gente, um abraço, tá bom? Obrigado pela participação, pela audiência. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Francis Souza, vem aí. Com parada musical. Vitor Fernandes, me chama, Francis. Tchau. Me chama que eu vou. Embora. Foi. Fui, partiu. Pra balançar o paredão. Machucar seu coração. Tá tudo combinado e ela tá sabendo. Se ele vacilar, eu caio pra dentro. Fico na espera da situação. Já falei pra ela, relaxa, coração. Que eu tô aqui. É só ligar pra mim, bebê. É só ligar pra mim. Show da Tarde. Oferecimento Fiat Mobi, seu novo jeito de se mover pela cidade. Passe em uma concessionária Gelta e descubra. Hora Telecom, sua conexão com o agora. Com o novo Citroën C4 Cactus, todo mundo vai notar seu estilo. Amplo espaço interno, design moderno e mais conectividade. Descubra por que os especialistas elegeram o Citroën C4 Cactus como o melhor SUV do ano. Citroën C4 Cactus a partir de R$94.990. E Citroën C4 Cactus Fio Automático com as três primeiras revisões grátis. O novo C4 Cactus espera por você na Gelta França e Citroën. Inspirado em você. Gelta França e Citroën. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Citroën. 12 anos se passaram e o sentimento de gratidão preenche nossos corações. Hoje, contamos com 4 lojas e laboratório óptico próprio. Olhamos para trás e contemplamos os desafios vencidos e a superação de uma equipe determinada. Você faz parte dessa história. Parabéns a todos os clientes, parceiros e colaboradores. Ótica Jockey, 12 anos. Sua visão em boas mãos. A internet Hora Telecom tem para todo mundo. Pro jovem, pra dona de casa, pro universitário, pra empresária, pro barão e pro vovô também. Aqui tem sempre um plano pensado para você. A internet 100% fibra ótica com os melhores preços e instalação grátis. Ligue agora. 2106-0200 e assine Hora Telecom. Sabe quais são os professores que a gente nunca esquece? Aqueles que nos preparam para a vida, nos mostram caminhos e nos ensinam a encontrar nosso espaço. E para que você seja esse professor na vida de seus alunos, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, está oferecendo formação gratuita em educação empreendedora. Consulte as opções disponíveis em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. A sandália quebrou o salto? Leva na oficina do Minuto. O sapato descolou? Leva na oficina do Minuto. O zíper da mala não funciona? Leva na oficina do Minuto. Serviço de sapataria, costuraria e bordado. Riverside Teresina Shopping. Equatorial apresenta Dicas pelo Futuro. Quando a Equatorial te dá vários canais de atendimento, é o futuro acontecendo. No Zap da Clara, você informa a falta de energia, pede segunda via, se cadastra na tarifa social, além de outros serviços. Anote o número 86-3228-8200. Quer mais praticidade? Baixe nosso aplicativo no iOS ou Android. Para mais serviços, acesse www.equatorialenergia.com.br. Equatorial, pelo futuro, todo dia. Cidade Verde, 5h38. Cidade Verde. Parada musical. O que toca nas paradas. Parada musical. Agora, na Rádio Cidade Verde. Olá, meus queridos e queridas. Muito boa tarde para você ligado com a Rádio Cidade Verde. Seja bem-vindo ao nosso Parada Musical. Hoje, segunda-feira, 20 de setembro, ano 2021. Aos aniversariantes de hoje, muita paz, alegria e prosperidade. Eu sou Francis Souza e juntinho com você estarei a partir de agora, levando as músicas que você mais curte aqui naquela playlist deliciosa que você vai me ajudar a montar a partir de agora através do nosso WhatsApp 869-9996-1053. Onde quer que você esteja, seja o que você estiver fazendo, compartilha com a gente a sua vibe. A semana tá começando e o Parada Musical também.